Salvador, Chané 62, sem bono. 361. Confere, chama o centro Recife 125 décima 1, alterna 133 décima 25. 153325, boa. Doutor Zulu, por direto Trive, Tango Romeu Índia, Vitor Índia, após conforme rota do plano de voo. Decolada 10 com curva direita na subida da AEL, após Leda. Após direto Bridge, Bravo, Romeo Índia, Delta Eco, Bridge. Achando o transponder 5154, controle 120, decimal 8. Sente autorizado nível 360, decolando da 10, com curva direita, saída da El, Leda, Bridge. 5154, transponder, controle 1208. A rota Upper Zulu 10 até Bridge, Upper Zulu 16 até o Bravo até o Zulu. Após proa de Trive, proa de Poços e a chegada em Guarulhos. Rota Fenômeno 2 com ONU, portão 11, chame pronto, pushback. Ok, chamará no 10, está sem da Charlie. 10. Ok, desculpe, é 11 mesmo. 10. Foi, Mercedes 49, Guarulhos, nível 340, está autorizado. Aerovia Pérez Zulu, no meio, até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu. Após direto Trive, Tango Romeu Índia, Vitor Índia, Trive. Após conforme rota do plano de voo. Decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge. Bravo Romeu Índia, Delta Eco, Bridge. Aciona transponder 5164. Controle 120.8. Salvador, bom dia, Web 5717. Galeão copiou 340. Copia. Web 5717, Galeão está autorizado, nível 340, Aerovia Penzulu 10, até SMAP, Eco Sierra, Mike Alfa, Papai, SMAP, após direto Lúvito, Lima Uniforme, Vitor, Tango Oscar, Lúvito. Após direto Barbacena, Bravo, Bravo, Charlie, após conforme rota do plano. Decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeu Índia, Delta Eco, Bridge. Aciona transponder 5166, controle 120.8. Autorizado 340, pista 10, primeira curva direita. Ingresso vai ingressar na aeroviária pelo Zulu 10, até SMAP, após SMAP, Lúvito. Após Lúvito, Bravo, Bravo, Charlie, após conforme rota. A saída da El Leda Bridge, transponder 5166, controle 1208, Web 5717. Então 4, chame pronto, pushback, Web 5717. Chamará 5717. Salvador, muito bom dia, o FJ898, tem que dar informação, Charlie, para a cópia com 340. Web 5898, autorizado com fins, nível 340, aerovia Pesulon no meia, decolando a 10 com curva direita na subida da El, após voa Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeo Índia, Delta Eco, Bridge. O Jim Bridge já intercepta Pesulon 16. Aciona 5167, controle 120.8. Autorizado com fim, sigla 340, decolada 10, primeira curva direita. A da El, Leda, Bid, percepção de saída, Zulu, 16. Aciona 5167, controle 120.8, Web 5898. Web 5898, portão 10, chame pronto, pushback. Portão 10, chame pronto, Web 5898.